fui um bobo. Podem me chamar de corno. Ela me traiu de novo, me deixou na solidão. Clones da sofrência, é amor demais. Garçom, pode retirar essas cadeiras. Vou ficar sozinho nessa mesa. Já pode ligar o som. Bota o CD, bichonado. Pode ser de Zezo, aquelas que dói. Deixa o povo saber o que houve entre nós. Ei, amor, e dê carinho. Ela me abandonou, ficou com meu melhor amigo. Ela me desprezou. Eu não mereço. Ah, isso dói no peito. Eu fui um bobo. Podem me chamar de corno. Ela me traiu de novo, me deixou na solidão. É amor demais. Portal do Arrocha. Bote o CD, bichonado. Pode ser de Zezo, aquelas que dói. E deixa o povo saber o que houve entre nós.